Nossa, Isso. gasguei aqui, cara. Com a própria saliva. Que burro. Ai, que burro. Não. É Saliva. que eu olhei uma foto do Nicolas sem camiseta, daí minha boca começou a salivar, eu fui engolir e engasguei. Caralho. Foi uma produção excessiva essa ali, pô. Meu, que... Caralho, podia dormir sem ouvir isso. Nossa, cara. É muita viadagem. Cara, gente, homem que fala ato tem tipo muita cara que dá bunda, né, cara? Nossa, ah, Com certeza. Não, cara. Af. Tá Aí o ligado? Quem Flamengo entra agora. falava Aff, A gente. e é aquele Chega o personagem do Chico Flamengo. Anísio, pai. Eu tô pensando, cara, em gravar uns 20 minutos de eu fazer. Deixar como trilha de podcast. Mas tem que Não manter o precisa ritmo, né? gravar. Cara, não, Não precisa não, gravar, é grava só só um você copiar o filho da puta. É mais legal fazer isso gigante, vai ficar bem uniforme, tá Escroto, ligado? né, cara? O cara, em vez de gravar, tipo, teto. Daí uma hora o cara cansa, tá ligado? Dá uma diminuída no Não bucho. cansa, começa a conversar, troca uma ideia, depois volta, né? Grava 10 segundos, tá ligado? Tipo, Repete, é assim que eles faz fazem o no tuts-tuts, escritório. daí dá aquela puxada de ar, tá ligado? Tu... Mano, eu vou fazer isso, na moral. Eu vou começar assim. Você vai ver. Vou tossir também, tal, de boa. Dá uma escarrada no meio, tá ligado? Nossa, velho. Desculpa. Eu tô com as mãos ocupadas e eu não consegui desligar o microfone. Vocês querem saber o que que eu tô fazendo? Não. Não. Ó, acho que o Coru já comentou o que ele disse que ia comentar, cara. Deixa eu ver aqui. Comentou. Ele Foi. comentou que o pior apocalipse pro Vini é o Y do Last Man. Porque pra ele poder conversar, ele vai ter que dar moral pras minas poder conversar com alguém. Olha esse comentário dele, cara. A testemunha, o senhor Carlos Alberto, informa que estava voltando de suas compras quando um indivíduo usando uma moto invadiu a calçada, vindo atropelar a vítima de um. Quando posteriormente, o mesmo acusado chocou-se contra um poste, virando ao contrário e voando de cabeça para baixo, em direção ao chão do outro lado, abaixo do viaduto. A testemunha não viu mais nada por ter corrido. Nada mais que foi declarado. Encerro trecho do registro de ocorrência do atropelamento. Aí, conforme o teste da perícia, foram encontradas marcas de pneu de moto na lateral de proteção da pista. Acompanhando o depoimento do segundo sargento Belo, o mesmo tendo efetuado dois disparos com sarrafo. Não conseguiu conter o delinquente. O qual, após infringir as leis de trânsito, cometeu lesão corporal, não prestar socorro. Ainda por Mano, eu não consigo mais entender. quebrou as leis da física, portanto, defesa do trecho retirado do delinquente, dos disparos em via. Aquele dia foi louco. Saindo do hospital. Para, mano. Coruja, você não ouviu? O cara tá chorando de Mano, para com isso. Mano, que errado. Eu tô morrendo de calor, essa porra. Cara, que merda, velho. Caralho, maluco. Aquele dia foi louco. Eu não consegui deixar o GIF mais foda ainda, velho. Eu não tô conseguindo ler, mas eu não consigo enxergar mais nada de tanta água no olho. Eu desisti já. Mesmo tendo efetuado dois disparos com essa arma. não conseguiu conter o delinquente, o qual, após fingir lei de trânsito, cometeu lesão corporal, não prestar socorro, ainda por cima quebrou as leis da física. Caralho, velho. Essa é a descrição mais chega de viver que eu já vi na minha vida. Chega de viver, cara, depois dessa. O melhor de tudo é que eu... Agora que eu vi que eu tô gravando. Mano. Caralho, tá doendo. Para, mano. Fazendo nada mais, cara. Eu tô só tentando abrir. Ele postou aonde essa merda? No site. Sim, cara, no comentário do podcast. Para! Tá ruim isso já, cara. A vítima é Diogo Silva, né? Tá foda. Boa noite. Boa noite. E aí, Diogo? Noite. Um bêbado. Beleza? Por que? O que aconteceu? Por que o bêbado? Não, não estou... Porre, ficou loucão? Bêbado. Ah, não tô. Eu não estou bêbado, só estou mole. Caralho! Até a fala tá estranha. Né? Vitória, amigo! Vitória! É, malditas cachaças. Malditas cachaças, né, cara? Foi... Maldita várias, por quê, cara? Né? Ah, cara, eu não gosto de ficar assim, não, cara. Dá uma moleza. Não, só vitória. Não, pior que agora eu tô na merda, né? Que lá no trabalho liberaram o Facebook, liberaram o YouTube, liberaram a porra toda. Só que agora eu abro essa merda lá no trabalho e aparecem essas porra dessas fotos do pai de família. Moto de traveco. Não adianta porra de novo, né? Daqui a pouco eu já te bloqueei de novo, né? Pô, o cara abusa, né, velho? Tu libera o bagulho pro cara. Porra, a gente liberou faz 2 horas. Olha o tanto de foto de traveco que já tem aqui. Vai tomar o seu. Foto de traveco. É foda, hein? Que gordo, né? Peludo, rabado. Pô, não, ainda bem que o Gariba postou aquela foto bizarra hoje, né, no Facebook. Se tivesse no trabalho, eu tava fodido. Eu tenho que deletar aquela merda, não sei porque eu não deletei. De volta. Opa! Vai me hoje, vai? Pô, não, cara, tô comendo uns hot dog animal aqui. Não, hoje minha janta também foi cachorro quente. Vamos se ferrar, então. Não aguento mais comer essa bosta. Se fode aí. Quem mandou ser um ser de uma família abastada igual a minha? Nossa, já passei hoje... o dia todo dormindo e coçando o saco. Cara, hoje eu tô à base de churrasco e cachorro quente, cara. Nossa, cara, o Edson morreu foda. Porra, que... Deixa eu ver, alguém caiu na cova da conversa, foi o Edson. É, foi. É o pterodáctilo do Evandro, tá aí? É. Caralho. Tá vivo aí, Edson? Gigi? Acho que não. Eu acho que sim. Boa noite. E aí? Oh, boa noite. Boa noite. E aí, Gariba? De boa, velho. De boa. Fim de aniversário com a minha namorada. Estou meio embriagado agora. Ela tá dormindo. Liga o Calgraf, mano. Pô, mas todo mundo saiu pra encher a cara. É, semana. Cara, eu acho que... Não, não bebo, cara. Foi, cara, acho que todo mundo... Tem cerveja aqui, maluco! Porra, eu tô tomando, sei lá, chá gelado aqui, porque não tem cerveja aqui em casa. Caraca. Tomar no cu. Cinco doses de caipirinha, cara. Cinco doses? Como você é uma bicha, cara? O Galimba é muito fraco, né? O Galimba reclama do... Nossa, cara, que vergonha. O Galimba reclama do frio. Não, e... não tô bêbado, porra. Não tô bêbado. Eu posso demorar meia hora pra formular essa frase. O Galimba reclama do frio, aí ele vai, ele diz a temperatura, tipo, a temperatura que eu tô sem camisa aqui, né, cara? Aí fala que tá bem, eu tomo meia dúzia de caipirinha, tá? Pelo amor de Deus, cara. Eu tô imaginando, eu tô bebendo que eu bebi na quarta, garoto. Nossa. Do jeito que falou, eu já dá pra perceber que o Edson é mais cabra-homem. Tá, eu ia morrer, cara. Quando a gente fizer o encontrão, a gente vai colocar os pingos. Vamos ver quem é que é o mais chapado. Quem é pra... Vai se fuder, porque eu tive que terminar uma cerveja pra você. E olha as verdades aí. Olha as verdades sendo ditas. Quando? No dia do show lá. Cara, aquele que for digno... Ele desistiu no segundo ou no terceiro copo, nem lembro. Presta atenção aqui no comentário. Não, foi um dia que você não foi, Diogo. Foi um dia que foi num... Na São Caetano lá. Ah, tá. Não, eu não fui nesse dia não, seu maluco. Oi, foi eu, você e o Joãozinho. Quando começou a chover, tinha uns barros lá e tinha uns... Que eu paguei umas brejas e no final das contas eu matei um copo seu. Eu, você e o Joãozinho? Porra, não lembro disso foi não, foi o 89... Cara. Foi naquele lugar que tem uma pista de skate lá, um parque. Parque do Carmo, povo, sei lá. Você foi junto? Oi, o cara veio, tá bêbado. Que porra esquerda. De imagem é essa? Que imagem. Não sei. Não, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? Kid Bengala e Paulo Kina. Paulo Kina, Kid Bengala e Darlene Amaro, cara. Quem? Darlene Amaro. Não, pera aí. Meu Deus do céu. Ih, essa aí morreu. Isso aí que você disse é tudo uma delícia. Vou mandar uma mensagem. Isso aí que você disse é tudo uma delícia, cara. Essa que o Edson postou, a mulher morreu. Não adianta. É, a Mara, ela matou o cara só na bundada. Peraí. Deixa eu passar a imagem. É, atriz nacional, não manjo muito. Cara, tradicional que o Seguinte vai te expulsar aí, cara. Já? Entendi. Continuar cantando Bon Jovi aí, o Segui vai te chutar da conversa. Bon Jovi, nossa, amigo, cara, tão pi... Caraca, Ivano, me fala que você gravou isso. Tá gravado, cara. Desculpa se meu fone não tá bom e eu tô ouvindo coisa. É culpa do fone. Né? Nossa. É claro, eu tenho que culpar alguma coisa pra não sair mal. Deixa eu buscar conhecimento aqui. Deixa eu buscar conhecimento aqui, Edson. Eu falei que era foder. Era isso que eu não conhecia, cara. Olha só. Cara, eu já vi um tópico aqui no GP Guia, cara. Vou te passar o tópico. Peraí, eu segui. Cara, por que que alguém tá procurando? Ela sempre fala as mesmas coisas. Cara, é nojento. Olha aqui, seguiu. O cara pedindo o contato da louca no GP Guia, cara. Estou com saudade daquele rabo. Já comi ela duas vezes e ela nem lembrou de mim. Puta, cara, o cara que quer puta lembra dele. Vai se fuder. Que droga, eu acordei mó tarde. Podia ter ido nesse rolê. Foi brecha, pessoal. A gente marca outro. Não fez falta, cara. Cara, você se foda. Foi desnecessário. Foi deselegante. Rio de Janeiro era trash, cara. Isso não vai me desapontar. Caralho. Um perfil dificílimo. Gosto muito de mulher exageradamente grande. Alta. Acima de 175 metros. Quadril maior que 120 metros. Hoje as imundas enormes. Não sou dono de frigorífico. Risos. mas tem uma obsessão por esse perfil. Faz 2 anos que não encontro. Nunca vi nenhuma na VM. Alguém conhece? Onde fica essa raridade? Muito obrigado. Pra mim, comer mulher magra é como comer chuchu. Não tem gosto de nada. Ele quer uma mulher de 175 metros, velho. Caralho, maluco. Que animal, cara, que animal, velho. Saí hoje do trabalho meio nervoso e fui com 2 colegas pra putaria. Puxou o bonde do Palmolão. Fomos conhecer essa nossa tensão ali lá, dar uma aquecida e depois ir na, cair na Cancún. Porra, caralho, o maluco é doida ação. Essa porra é perto do trabalho, cara. Escadinha básica, entrada 0800. Trata-se de um puteiro trash totalmente novo e reformado. O lugar tá muito bem arrumado, ar-condicionado gerado pra caralho. Chegamos umas 18 horas, já tava lotado. Os valores são bem em conta, algo em torno de 45 a 30 minutos. Latão de Antártica saindo por 6 pila. Com relação às pervas, tinha algumas caralho, que valiam um confere. Tendo em vista o baixo valor do TD. Um amigo ficou nervoso aí, com a morena, com uma maquinha de biquíni. Falou. Nossa, você me atrapalhou. Nossa, cara, então, merda mesmo. Nem pra esperar pra gente xingar ele, ele continua. Nossa, já saiu. Já que ele disse, caralho, certa, valeu, certa, cara. A namorada dele apareceu com o cintarável. Eu acho que ele tava vendo a foto da Darlene lá, a namorada apareceu na hora. Continua esse. Ah, eu me perdi já, eu mudei de página. Pô, galera, isso, bagulho, pô, um merda mesmo aqui. Amigos. Tenho que relatar um TD realizado com essa mulher sensacional, Fátima, o nome dela. TD positivo, oral sem camisinha, não. Sexo anal, sim. Beija na boca, não sei. Que bom que você não sabe, rapaz. Que merda, hein? Tá aí, né? A mulher aparenta ter uns 40 anos, mulata, não é muito bonita de rosto, de corpo é gostosa. O que posso relatar a vocês é que a mamada dessa mulher é fora de série. A mulher chamou muito. E o melhor, por um valor de 10 reais. Dá pra relaxar bem no fim de noite. Caralho. O único problema é que só chupa de camisinha, mas a boa mamada compensa. R$10, cara. Resumo: oral R$10. Anal no carro, R$30. Enfim, notas: boquete 6. Rosto 6. Peitos 8. Buceta, tava depilado e sem cheiro 8. Meu Deus, cara. Caralho, por que, né? Cara, que genial isso. Todo mundo tava dando nota agora pros bagulhos depois. Nossa, cara. Isso aqui tá cada vez melhor. Cara, eu entrei. Nossa, tem uma coisa muito fita, velho. Então, cara, adoro lutar com mulheres dominadoras que saibam boxe, artes marciais. É. Vai pra um gangue, né, meu filho da puta, né? Porra, velho. É, cara. Ai, a mina deu aquela puxada padão da última gota feita somente porque é profissional com C. Abriu o vidro e cuspiu no chão mesmo. Porra, nossa. Se você escorregar por ali, já sabe que é porra. Que, não, bom, eu não sei nem o que é TD. TD, cara. É avaliação dos caras. Eu não lembro test o que drive, significa. Test drive. Ô, Amaro, tem? O Amaro entrou? Chegou alguém com uma net pior que a tua antes. Eu tô aqui. E aí, Amaro? Cara. São Paulo capital, vamos ver. Vamos ver os trash de São Paulo. Aqui. Eu tô na Bahia. Na Bahia. Eu também marquei, ó. Eu preciso ver da Bahia. Eu também marquei, ela é feia de ela é feia de rosto, tira maior hora de bronze e faz boquete mal. É cara mal educada, realmente você tá fede. A Gaia é véia. Que merda, velho. Ela não vale 20, a puta de 300, cara, o programa dela. Que porra é essa, bicho? TD neutro. Oral sem camisinha, sim. Sexo anal, não. Beijo na boca, sim. Porra, não, velho! Não, velho. Naquela mesma mulher lá, cara. Inventei uma desculpa no meio da foda, dei 50 contos pra ela. Aí ela ameaçou pegar a placa do meu carro, iria chamar a segurança do hotel. Depois de degustar um bauru gostoso, saí pra beira-mar ouvindo a música. O cara falou que tava comendo um lanche de puteiro, vai tomar no cu, velho. O cara conta a história de vida, né? Nossa. O cara conta a história de vida, velho. Chegamos ao motel e ela pide o pago adiado. Nossa. Respondo que a carteira ficou no carro. Ela em Taon, comenza um com um boquete gostoso de maíz. E na hora fala que quer transar. Que dera para ela 40 ris. Ela encaopa o bicho e comenza com um coqueirinho. Em Taon, pindo. Pindo. Se papa é mama aí. A minha favorita. É bomba e bomba com ela. Tá falando Swahili. Papai. Então, ela pide voltar ao coqueiro pra ela gozar. Pero eu não de bola e continue. Não, cara. Ali começou o barraco, já que ela queria gozar acima. Falei que eu decidia, em Taon, comecei a falar besteiras, que infelizmente eram verdade. Que deu que eu era um gringo, cabra velho, buchudo, que não queria gozar. É que... Meu Deus. Cara... Como assim, velho? Esses negros são foda, velho. Pô. Cara, que fiz um TV com essa vigarista semana passada, pior da minha vida. Chegou, não tomou banho, oral com cascote. Meu pau nem ficou duro. Já que enfiar no rabo, eu tinha combinado com o anal. Ficou segurando meu pau pra não entrar todo no cu. E sim, uma bosta. No final, o resumo, cara. Oral com camisinha, fez anal, mas só liberou a cabecinha que estava mole. Não beijou na boca, você foi com o cheiro de azedo. Caralho, velho, por que ainda quer beijar na boca, velho? Isso não tem muito. Não, cara, não! Tinha combinado 2 horas, mas liberei ela em menos de uma. Velho, pra quê, né, cara? Cara, tem um aqui que eu não li, cara. Eu só vi a última frase, que é. Prejuízo, 150 mais depressão. Essa puta não vale o ar que respira. Cara. É uma pilantra. É uma pilantra, cai fora. É toda cheia de cicatriz, parece que foi de faca. Fede a cigarro, mal educada, barraqueira e apressada. Caralho. Essa puta foi a mais filha da puta que conheci. Um andar inteiro com 6 espeluncas e uma perva em cada porta. Eu acho engraçado o jeito que eles escrevem, né? Chamando pra entrar. Entre algumas barangas vi uma loirinha comível. Fui em direção a ela pra saber os preços e acabei topando. Bem falante, parecia simpática, mas era puro PPP e dos piores. O que era o PPP mesmo, se me lembra? Puta, não lembro, velho, não lembro. Esqueci. Um bagulho, mas era papo, tipo, papo furado, assim, né? Papo furado, né? O TD... É papo de... Papo padrão isso, de puta, eu acho. Aqui, o TD começou com um oral mais rápido que final olímpica de 100 metros rasos. Caralho. Pedi pra ela cavalgar, mas ela ficou só um pouquinho e pediu pra eu meter nela de 4. A mina é completamente cheia de frescura. Pediu pra não meter o dedo nem nada, fiz ela virar de frente. Não deixou, falou que doía. Cara, aqui, cara, eu tô. Bombei ela de 4 e contraí os meus músculos pélvicos o máximo que pude. Pra gozar de uma vez e não piorar as coisas. Velho, que merda, velho. Não levei nem 10 minutos e ela ainda disse: ah, demorou, mas veio. Que velho, meu. Ainda não tira onda, cara. Caralho. Cara. Que derrota, velho. Dinheiro posto fora, 15 quilos. Caralho. Porra, velho. 15 quilos, tu quer reclamar? A puta filha da puta é feia. Olha isso, cara. Feios. médios naturais um pouco atingidos pela gravidade. Cara, olha isso aqui, cara. Esse aqui, o cara botou aqui. Atingidos pela gravidade. Uma coroa. Uma coroa me atendeu, disse que o básico tava pra. Já deve ter passado os 40 há algum tempo. Aí ele, só que ele botou assim, tipo, colocou a camisinha com a boca, começou um oral de merda. Coisa mais amadora. Normalmente as coroas sabem chupar. Mas esse decepcionou. Aí ele botou aqui, olha que troço aleatório, né? E como o privê se chamava Grenal, e eu peguei o quarto do Inter, enquanto a puta coroa me chapava, era obrigado a ficar olhando para o pôster campeão Copa do Pai Gaúcho 2008. Ai, velho! O mesmo cara, tô um pouco atingido pela gravidade, cara. Anal, já bem folgadinho, daqueles casos onde esse pesar de puta é mais apertado que o cu. Pois essa já não dispõe de nenhuma prega mais. Sexta-feira, tinha uma hora e uma nota de 50 pra gastar. Como estava no centrão, foi algo que deprimente, peãozada master. Entrei mesmo, porque tinha uma loira tingida pela de gostosa na porta. Sempre tem uma bem gostosa, capa de revista por lá. Já tinha feito um esquema ninja lá. Afinal, não é todo dia que se come uma gostosa de revista por cinquentinha. A loira da vez era uma versão tupiniquim da Sheila Mello. Capa da Veja do mês passado, segundo ela. Pediu 60, mas falei que tinha 50 e precisava de troco. Topou sem pensar. Cacete, que bundão maravilhoso, espetacular. Dispensa Photoshop. O único problema é a pressão pra gozar logo. Aquele drag baixinho, bizarro, chegou a esmurrar a porta no. Mesmo assim, esquema ninja. No final, a emoção da loira dando troco pra pegar o busão na volta. Cara, gênio. Tem um cara botou aqui, tipo, só pra completar a banda trash, resolvi comer uma gorda. Pois não é banda trash se não tiver uma gorda. Cara, uma cara botou aqui, seja o que Deus quiser. Parecia faxineiro que vai lá em casa às vezes. Eu não sabia chupar, ficava mordendo. Puta, muito burra. Não tinha cama, era uma bosta de colchão no chão com lençol sujo pra caralho. Coloquei de quatro, visão broxante, pele branca com as manchas escuras na dobra. Paguei 20, mas achei caro. Talvez um 99 tivesse sido mais comigo. Buceta, sei, meio plástico. Cara, me dá uma tristeza ver os beijos na boca assim. Que errado. Velho, eu tô só chorando aqui de rir, cara. Teve um que colocou, cara, chota. Boa de chupar. Rapa pra puta que pariu, cara. Não, cara. Eu simpatia, 10. Beijos. Beija sim, se simpatiza com o cara. Anal, faz e gosta. Vaginal, não pode ver um pau levantado que já quer sentar. Isso é muito poder. É horrível esse lugar, tem uma máquina de churros na entrada do frente. O elevador não funciona. A máquina de churro, cara. Totalmente aleatório. Vou seguir. A Michelle é uma morena, magra, peitos de borracha. Cabelos castanhos compridos. Calma. Paguei os 30 no balcão. Ele deu pra ferver uma camisinha, um saco plástico e um litro de álcool. Pra ir até as cabines, você tem que passar por uma portinhola de madeira e subir uma escadaria de madeira. As cabines são bem trash. Tem apenas uma banqueta que eu pego pra fazer tudo e não tenho onde deixar a roupa. Okay. Ela começou a esfregar a bunda dela no meu Júnior até deixar o ponto. Depois eu baixei o zíper e ela agasalhou. Fez um boquete, ajoelhou na banqueta. Peguei ela e essa. Limpei o Júnior no rolo de papel que eles entregaram no balcão. A perva pegou o álcool, passou nas coxas e nos peitos e foi embora. Cara. Caralho, mano, que porra é essa? É um mundo que é desconhecido, cara. Tipo, é um outro mundo, velho. Ai, caralho. Que ridículo, velho, que ridículo. Buceta, dois, larga com cheiro. O boquete, quatro, quase arrancou meu pau. Local 5, bem muquifanta. Eu sou muito chinelo, o cara me escreve no final, eu sou muito chinelo. Caralho, velho. Para, cara, eu tô com o rosto doendo já de rir, cara. Com certeza não repetirei. Oral 4, foda geral 4. Cheiro, menos 10. Total, menos 2. O cara fez até a média. Buceta, 5. Bonita, limpa, mais frouxa. Que merda, cara. Não, cara. Cara, olha... Olha isso aqui, né, cara? E, tipo, nem tudo são rosas na vida. Dessa vez foi foda, filme de terror mesmo. Aí ele botou aqui. Liguei e ela disse que cobrava 50. Achei que a voz era de uma coroa. Como me interessa, fui pro lugar. Aí ele botando aqui. Chegando lá, uma senhora caquete me abriu a porta. É o Toad, cara! Rezei pra ter mais alguém lá. Mas aquela hora a perspectiva era minha. Pensei em sair correndo e não olhar pra trás. Mas não é da minha natureza. Não consigo deixar na mão. Cara, pior que era mesmo, cara. Fomos mais um Discord onde tem uma maca. Colchão, parará. Eu quase disse que era engano. Tava foda. A tal senhora tem uns 55 anos. É gordo, feio, totalmente acabado. Faz uma passagem muito nas coxas. O cara foi fazer massagem, tá ligado? Faz uma massagem até que boa, mas como já comi piores, atolei na velha. A velha dizia, para gato, sou uma senhora. Eu sou uma massagem. E eu nem aí socando na velha. Depois foi foda, me arrependi, mas TD feito igual a TD postado, apesar do vexame. Bah, pessoal, nem lembrava mais dessa roubada em que me meti em 2004, ou seja, ela não era tão velha quanto eu hoje. Caralho, Deus, cara. Tá fora aqui, o médico veio isso. Com a tal velha, eu sou obrigado a confessar que também já botei o meu rico dinheiro na tal velha. Já se vão alguns bons 4, 5 anos, pois nem era ainda casado. E ela ainda trabalhava sozinha. Tipo, a velha passou o rolo em todo mundo. É demais. Pegou o fórum inteiro, cara. Olha isso, olha aqui. Chegando lá, me aparece a velha, uma mulher com mais de 50 anos, meio gorda, usando óculos. E para completar o quadro, ela era meio do tipo, um olho no peixe e outro no gato. Ariel 36, tá? Virei a moça de 4 quando me deparei com o saliente cu pra fora. O que era aquilo? Parecia uma cauda. Não, cara! Uma cauda. Não, cara. Veio. Nota. Tem um traveco amigo do Paulinho que anda caçando no banheiro masculino. Sexes mentindo. Muito cuidado com a criatura. Você pode virar uma vítima. Muito mais cara, alto. Né? E daí, tipo, eu, pior que daí eu começo a pensar que talvez as histórias do Todd não sejam exagero, tá ligado? Ah, cara, a história do Todd é história pra quem se animar, cara. Como parar isso, disso aí? Isso vai me dando medo, cara. Tu tá louco. Lá mesmo, mas isso já faz um tempo. Foi no ano passado. Foi a melhor fora com puto que eu já tive. E ela é muito perva mesmo. Primeiro ela pagou uma Lara de joelho. Que porra é essa, velho? Lara. Fiz com ela a foda facial bolada no queixo. Fiz com ela a foda facial bolada no queixo, cabeçada na goela. Depois de uma surra de rola na cara dela. E tudo isso ela de joelho. Surra de rola. Cara, como assim, velho? Nossa, velho. Pérolas do Enem 2013. Mudei o foco. Eles deviam trocar o bafômetro e mandar fazer o 4 com as pernas. Pois eu sei fazer o 4 quando estou bêbado. Faz sentido, cara. Falta de bebida faz as pessoas dirigir tristes. Eu sei fazer em romano, cara. Quando eu tô bêbado, eu me deito no chão, tá ligado? Eu estico o braço e faço um V com a perna, viu? Romano, eu sei fazer agora mesmo, cara. É, cara, com esses alunos sendo futuro do Brasil, a gente tá é fudido. Não vai ter Brasil. É aluno do Gariba. É, não, com Gariba como professor já sabe, né, cara? Esses professores que compram diploma do Instituto Brasil, né? Acha a polícia muito errado. Eles são grosso com um trabalhador que quer apenas se divertir com uma cervejinha. Caralho, velho. Que era a redação do Enem? Era sobre bebida e direção? A redação do Enem foi sobre a lei seca. Ah, né? Entendi. Sobre o impacto da lei seca no na sociedade e o que você... A minha proposta é ter carro grátis se você beber, mas não vou candidatar, pois sou de menor. Velho, que merda, cara. Cara, olha o nível disso, cara. Olha o nível dessa geração. Na lei seca dos Estados Unidos surgiram muitos mafiosos. Mas o Brasil ainda não apareceu isso, porque o governo está de olho nas manifestações. Caralho. Puta, cara. Os caras foram fazer isso bêbado, passa, velho. Não, pelo amor de Deus, passa esse cara que escreveu. Essa última aí foi do Davi, né? Foi a redação do Davi. O cara foi muito longe agora. Puta que pariu, cara. A desigualdade é grande no Brasil, até na lei. O Rio de Janeiro consegue comprar quilômetro. Mas aqui no Maranhão, a polícia não tem dinheiro para bafômetro. Quando a pessoa morre em acidentes por causa da bebida, além de perder a vida, ela pode perder a carteira de motorista. Isso é claro, isso é isso. Se fosse importada, cara. Tá grave, cara. Meu pai, inclusive, ano passado, notícias de hoje, sofreu um acidente fatal. Mas infelizmente ele passa bem e hoje está no AA. Não, cara. Imagina aí a notícia, né? Terrível. A BR mata um casal. Morreu e perdeu 5 pontos na carteira. Além de ter morrido, ele perdeu 1 ponto na carteira, velho. Falha grave foi porque foi uma falha grave. Bafômetro é tipo pegadinha. Eles mandam você beber, mas não sai nada. A polícia devia ser mais é séria. Tá no velório, no enterro do cara colocando o caixão na cova, vai alguém joga uma flor, vai alguém joga uma coisa, chega um guarda, joga uma multa. Perdeu 5 pontos da carteira, né? Filha da puta. Mas pra ter que definir uma pauta de última hora. É, na verdade, demorar pra você, definir uma esse pauta. Esse Manhattan, você viu? Marca aí seu amigo que entrou em um canavial de rolo e ficou desaparecido por 6 dias. Ele marcou eu. Marcou eu, marcou o Mo, marcou o Evandro, o Bruno e o Ayrton. Ele não tem mais o que fazer, esse filho da puta. Marcou o Foca também, cara. E o Foca... É muito trouxa, cara. Bunda 5, bonita, porém no quarto notei que era flácida. Seios 0, ela não tirou o sutiã, disse que achava feio. Buceta, bonita, limpa, mas frouxa. Após 3 minutos divertidos, brochei diante das reclamações dela. TD negativo. Oral sem camisinha? Não sei. Sexo anal? Não sei. Beijo na boca? Não sei. Aff, fui lá hoje, voltei agora. Meu, 3 barangas, puta que pariu. Paguei uma hora, tava afim de gozar que nem louco. O bom é que nem cobra camisinha, usa quantas quiser. Aff, o mais foda foi quando a morena que eu peguei, a Bia. Nossa, não tem nenhuma pontuação. A mesma que você, Thompson. Virou de 4 pra eu enrabar ela. Não aguentei. Puta cheiro de merda, desgraçada. Não consegui comer. Nem a você ter dado de 4, pois ela virava aquele cu fedido. Eu não sabia se metia ou se vomitava. Cara, é sério, tem que fazer leitura disso, velho. A gente já tava tá fazendo, meu. Já tava tá fazendo. Pô, cadê o podcast nisso, velho? Cara, eu fiquei puto da cara porque eu achei que tinham me derrubado, meu. Daí eu vi, não. Na internet é uma merda mesmo. Não, eu sou um bosta. O cara começou assim bonito, sabe? A meretriz era a mesma das fotos, mas a aparência teve uns 35 anos. Nossa, cara, mas antes de começar, continue. A meretriz. Continue. Mas antes dele falar isso, cara, ele tinha escrito antes: descrição da puta. O rosto tava meio cansado. Ah, poxa, pois é, né? Que merda, né? Aqui, ó, no Recife Antigo, aqui em Recife, tem um cabaré clássico, sabe? É, eu cheguei lá e perguntei onde fica o cabaré. A galera disse: as mulheres lá são tudo muito boa, mas um pouco fora da validade. Caralho, velho. Que isso, jovem? É o Todd, cara. Deve ser o Todd. É, Viado, o Bruno falou: se forem fazer uma caricatura do Gariba, são um desenho fotorrealista. Vai chamar o Bruno, vai ver se eu não acho que não tem área de traveco aqui, cara. Olá. Devia ter, hein? Peraí, eu achei um aqui, Fernandes, ó. Terapeuta. Cara. Oral sem camisinha, sim. Sexual, não. Beijo na boca, não. Ela iniciou uma massagem pelos pés, pernas, braços e mãos. Contra... Ah, isso aqui eu achei legal. Colocou uma camisinha no Júnior. Oral por algum minuto. Caralho, fiz uma TD da série Achei Meu Pau no Lixo. Começou muito bem. Sexta-feira, dia 17, estava sem porra nenhuma fazer no bairro da Liberdade. Perto do McDonald's, vi um orelhão cheio daqueles adesivos. Nossa, caralho, daqueles adesivos, não, e resolvi ligar pra uma puta. Errado, não, cara. Minha surpresa era que o papelzinho era deste puteiro, que eu não visitava há mais de um ano. Bati no interfone, uma voz pediu pra aguardar que alguém ia descer pra abrir a porta. Parece que toca fetina e me convida para subir. Chego no apartamento, vejo duas putas sentadas e um cliente. O FDP acaba sumindo com a magrinha, que se chama Camila. Acabei sobrando eu e a puta chamada Bruno. Bruna. Bruno. Devo ter feito cara de quem ia embora. Daí a cafetina disse que a Bruna fazia tudo e ia cobrar só 25 mangos. Nessas horas a gente só pensa com um pau. Resolvi encarar. Caralho, não sei onde a puta levou o cliente, porque fui para o que me pareceu ser o único quarto. Foda-se. Bem, a puta tirou a roupa e realmente é gorda. Já que tava ali, tirei rápido a roupa pra acabar lá com aquilo. Puta merda, coisa de putanheiro sem experiência. Mas tudo bem, o chupetal da puta foi muito bom. Resolvi não arriscar e deixei ela chupando até que ela perguntou: não quer meter? Eu respondi: no cu? E ela: onde você quiser. Caralho, acho que foi a primeira vez que recusei um cu. Nossa, o dia tá pesado, velho. Caralho, perdida. Aí já me dei conta de onde eu estava me metendo. Guria nova, 19 anos. O rosto é foda, no pior dos sentidos. O corpo era a minha esperança de algo que seria bom. Deus. Notei que ela se abaixava demais tentando tirar alguma coisa enquanto tomava banho. Ai, que horror. Beijo nem pensar. Caralho, velho. Cara, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, cara. Fomos pro fight. Ela deitada, olhando pro lado e pensa pro fight. E eu mandando ver, até que me dou conta que algo tá estranho. O sangue desceu, ela estava menstruada. Ah, não! Descobri por que ela se abaixava no cu. Cara, só tem uma frase aqui em caps lock que é: puta que pariu, era melhor estar em casa assistindo na imagem da Braga. Caralho, velho. Olha isso, cara. Anuncie estilo Ellen Roche. Cheguei lá, estilo Chuck, o brinquedo assassino. Perguntei no telefone se tinha barriguinha durinha. A barriga era maior que a minha. Os peitos eram grandes, assim, de tão grande, chegava no umbigo. Exato, cara. A coroa veio pra cima de mim e queria que eu comesse. Putz, na hora, pra fugir dela, simulei que ia vomitar e queria ir para o corredor. Meu Deus, caralho. As putas se assustaram e vazei pelas escadas. Nossa, galera, é criativo. Aqui, ó, deixa eu ler essa TD aqui rapidinho. É, pessoal, vou contar um negócio que aconteceu uma vez atrás. Um amigo meu me ligou em casa. Que lugar trash, velho. É, sei que as coisas ali não são muito boas, mas resolvi arriscar. Chegando lá, tinha três mulheres que mais pareciam uma laúça. Laúça? Vocês sabem o que é laúça? Não. Meu Deus do céu. É uma fantasia peluda gigantesca. Né? Pô, achei uma coroa que me pareceu depois com o nome de Priscila. E me chamou um pouquinho a atenção. Gosto de coroas. Baixinha, morena, perfumada, bem maquiada, cabelo na chapinha e bem vestida. Muito jaburu, fica comestível. E foi o que aconteceu. Tanta produção sempre esconde algumas coisas, em geral ruins. Conversa básica, é, preço, se rola programa, etc. Valor, R$30 no programa básico, mais 10 do quarto. Rumamos pro quarto. Chegando no quarto, começou meu tormento. Começou! Fui fazer uma higienização, tomar banho. Só pra ficar claro, num quarto de R$10, não se pode esperar muita coisa. Era aquele smukif melhor ainda. Me molhei com água do poço e peguei uma toalha pra me enxugar. Macia como uma água lixa. Do poço, eu imagino tipo, um cara tirando água do poço, tocando de balde em cima dele. Aí, ó. Então, peguei uma toalha pra me enxugar. Macia como uma lixa. Se eu tivesse passado com muita força, teria arrancado meu couro. Aí a Priscila começou a tirar roupa. Que visão. Emoticon triste. Caraca. A mulher parecia que trabalhava de bermuda na serraria. A mulher parecia que trabalhava de bermuda numa serraria. As pernas cheias de cicatrizes. Acho que até tinha bit-bit e não eram muito poucas as perebas. Meu Deus. Além de pelos, sabe? Aqueles cabelinhos duros que já nascem depois da depilação da mulher. Ela tinha, e muito, canela fina de dadó. Olhei a bunda batida e cheia de mancha. Aí eu pensei, puta que pariu, que merda do caralho. A barriga de uma grávida de 4 meses e uma cicatriz não sei do que. Porra, acho que era de uma facada. Só pra deixar claro, as roupas escondiam tudo isso. Os peitos já sentiam a força da gravidade. De Júpiter. Eu sou muito. Cara, eu sou muito criativo, meu. Nas caralho. Já vi cadela parida com o peito mais bonito. Caralho, cara. Era um verdadeiro Halloween. Aí pensei de novo, com a parte que eu li pra vocês. Puta que pariu, emoticon triste. Era melhor estar em casa assistindo Maria Braga, que teria sido mais lucro pra mim. O que indica que ele tava fazendo isso de manhã. Mas depois de tudo isso, o pior aconteceu. Ela tirou a calcinha. O cheiro do perfume dela sumiu e deu lugar ao caos. Gente, aí ele fala, gente, eu já caminhei do meio do chão. já estive pertinho de uma carniça e já tive uma fossa estourada na frente da minha casa. Mas nunca senti uma catinga tão desgraçada naquela. Eu não tenho frescura pra cheiro, mas ali foi foda. Ah, não, tenho certeza que até um urubu dele é seria uma convulsão. Meu peito tá doendo, cara. Esse cara é muito criativo, cara. Chama esse cara pra escrever pro blog, né? Pra gravar um podcast. Vai ser o rolê do Todd. Cara, eu acho. E aí, os companheiros. Não, ainda não acabou, não. Tá na metade, cara. Eu juro. Não. Eu grande. Aí, meus companheiros. Não deu para segurar aquela ânsia de... Não deu para segurar diante aquele cheiro. Eu vomitei. Caralho, velho. O povo não foi em cima dela. E eu não tinha nem bebido, viu? Ela ficou meio assombrada com minha cara de nojo. Veja que ironia. Acho que ela não tinha mais sentido a catinga do periquito dela e ficou com nojo de mim, né? Foda. Mas eu nem venci o da catinga dela. Acho que tinha um rato morto dentro da buceta dela. Eu pensei mais uma vez. Se eu começo a rapariga, o cheiro vai piorar. E quando eu tirar, caso eu esteja ainda vivo, pode acontecer duas coisas. Ou em cima da camisinha vai estar cheio de cogumelos, ou a camisinha vai sair borbulhando, como se tivesse molhado por ácido sulfúrico. Prezados. Em toda a minha vida de putaria, nunca, jamais, tal coisa aconteceu comigo. E olha que eu já passei por pouca merda na minha vida, não. Vomitar por causa de catinga de periquito de uma negra. Já vi periquito fedorento, mas aquele ganhou disparado. Aí você pode estar perguntando, e aí? Mesmo com cheiro, você comeu ela? Mas é claro que não. Meu pau subiria numa situação caótica daquelas? Claro que não. Sou brasileiro, não desisto nunca, mas ali abri uma exceção. Disse que tava passando mal, mas era mentira. Depois de vomitar, porra. Vale. Vesti minha roupa de 300 deus, R$30 dela e vazei. Nunca mais quero ver aquela negra na minha vida. Se tiver a opção de pagar pra nem chegar perto, eu pago. Nem que tenha que roubar algum dinheiro pra isso, cara. Fica até ligar pra vigilância sanitária pra prender essa mulher que ela é um perigo à humanidade. Uma arma biológica pulante. Tô com medo de ter alguma doença venérea no ar. Não recomendo. Quem quiser, se não precisar, fica à vontade. Fica dando o recado, fuja pra longe. Não sei se pode ser que você não entender, mas aí fica a minha mensagem. Valeu. É, cara, eu gosto de pegar as frases chave aqui que o cara falou aqui, né? Procura de uma bunduda branca, encarei essa monstruosidade máxima. E aí ele mandou o link, tá ligado? Só que tá desativado o anúncio. Só que eu achei muito engraçado que ele botou aqui, ó. Mandei ela deitar, mas não tava dando pra meter, porque eu tava meia bomba e o barrigão dela não permitia o encaixe. Ah, eu esqueci de ler o nome da mulher, pô. Garota, pinga pus na marquês. É bom. Já bati nessa porta num feriado. A monstruosidade abriu. Eu não acreditei no que vi. Perdi momentaneamente a voz, mas consegui balbuciar alguma coisa parecida com: desculpe, acho que foi um engano. Aquela primeira que eu falei, o outro veio aqui, mais uma vítima que já havia postado há muito tempo sobre ela. Para maiores referências sobre ela, consultar o livro do Apocalipse. Aí chegou outro completando, cara, o silicone parece que foi feito por um pedreiro. De o corpo da vagal é ruim, excetuando seu feio e o lombo de quatro. Nunca vi um lombo de quatro ficar feio. Pois além de estar fora do peso, a mulher tem a barriga maior que a minha. Acho que por 200 contos mais táxi devia se exigir coisa melhor. Foi caro pra caralho, liga. 200 contos com uma piranha de caralho. Eu nem li ainda, o cara só colocou assim. Aí, caralho! Escreveu três vezes. A última bem grande, tá ligado? Deixa eu só falar isso aqui. Cacau, 19 anos, 19 aninhos, namoradinha, não sei mais o que. Aí ele falou aqui, né? Sabe quantos anos tinha Cacau 19? Uns 40. Fala um monte de palavrões de maneira mecânica. Topo. Vai. Safado. Essa mulher é uma fria antártica. Isso é privê trash ou é a casa do espanto? Só tem pérola nisso aqui, cara. Cara, a coisa mais incrível é ver alguém dizendo: este lugar é maravilhoso, atende com preços populares. Nossa, velho. Populares, cara. Popular. Aí o cara fez uma vingança, velho. E aí ela negou a chupar sem camisinha. Mandei ela bater uma ciririca nervosa e deixei ela batendo até estourar o braço. Quando a mão dela começou a inchar, eu disse que eu mesmo ia bater uma punheta. Bati e mandei porra na cara dela. Fui nesse vintão, que agora virou trintão. Do lado de fora, você não dá nada pelo muquifo. Dentro, as instalações são um pouco melhores do que a imaginação supõe diante da vistorrenda. E aquela coisa parecida com um cortiço. Cara, eu tenho um falei aqui, peraí, cara. Só isso aqui. Não, tem. Caraca, só mandar uma avaliação aqui, cara. Avaliação final. Seios 6, pequenos e murchos. Bunda 5, caída com celulite. Rosto 4, mais feia que a minha empregada. Capô, 8 pela aparência, depilada. Higiene 0. Oral 2. Só ganhou ponto por ser sem capote. Mas não faz. Conjunto da obra. 3. Sendo piedoso. Piedoso. O jeito que os caras escrevem é muito engraçado. Que o cara aqui. Eu só tô dizendo uma coisa, velho. Isso aqui é um berço de escritores futuros na nação. Hélio, ele que, como a vida é feita não só de vitórias, segue uma derrota sofrida ontem. Tá vendo? É algum de nós, cara. Aí ele assina: em minha andança pela área de Bigfield, me deparei com uma pequena construção às beiras da Avenida Santa Cruz. Pela modesta cor e pelo típico nome, ficou difícil identificar que tipo de estabelecimento era. Mas pocilga pintada toda de vermelho sangue. Um letreiro nada discreto: Dama da Noite Night Club. Como bom guerreiro que a luta não foge, parei o podrão carburado na calçada e fui desbravar o local. Meus amigos, acreditem se quiserem, o lugar é pior por dentro do que por fora. Assim que cheguei, me deparei com um pequeno bar no canto de uma parede, onde fui logo me sentando, porque o pavor já tinha começado a tomar conta do meu ser. Deixa eu catar uns pedaços aqui, cara. Aqui, ó. Não, do mesmo cara ainda, que o dele é bem grande, então eu tô separando uns pedaços, né? Tinha apenas 3 cuecas e o que me pareceu pelo menos 3 mulheres conversando com ele, quase comendo os caras ali mesmo. Mas elas eram tão feias que me arrepiou até os cabelos do dedão do pé. Eis que surge de trás de uma pequena porta uma figura morena sacudindo suas longas madeixas pretas, com um sorriso típico. Ela tinha uma beleza exótica. Peraí, uma mistura de Mestre dos Magos com Namagiterasu. O quê? Mistura de Mestre dos Magos com Namagiterasu. Aqui continua. Imaginem vocês chegarem no local e se depararem com a cuca do Cid no Pica-Pau Amarelo. Vestindo uma cinta de vermelho e uma bandana nos peitos. Nossa. Senti aquele arrepio quando ela me viu e veio na minha direção. Tentei levantar e virar pro rapaz que estava no balcão pra pedir a conta, mas foi tarde. Quando senti aquela mão no meu ombro e virei pra conferir. Mas sabendo que me encontraram aquela figura que parecia ter sido esculpida por um artista. O mesmo que fez os gárgulas do castelo do Conde. Ela logo perguntou, a primeira vez que vem na casa, com um sorriso de canto de boca, respondi que tinha parado apenas pra conhecer. 5 minutos depois vem outra figura que tinha acabado de chegar e se senta do meu outro lado. Para minha salvação, era uma moreninha que parecia mais nova e menos acabada. Um pouco gordinha, mas menos horrível. Com aquela colega de trabalho menos favorecida de beleza. Ai, cara, que merda, é muito engraçado, cara. Só pra refrescar a mente de você, cara, esse aqui é o Namagnera. É do Jaspion, cara. Isso que eu achei muito boa. Sem delongas, ela me convida pra conhecer os aposentos da casa. E sem delongas, eu recusei o convite. Mas ela insistiu e começou como um bom predador cego, doido pra matar aquele javali. Caralho, velho. Olha uma aqui, velho. Só anota aí a frase. Nota: rosto, zero. Corpo, zero. Buceta, zero. Peito, zero. Nota, zero. Preço, 120. Caralho. No final, cara. Não recomendo. Acho que putas assim tem que mudar de profissão. Cabe a nós não darmos direito a vagabundos assim, tipo direito do consumidor, saca? ainda não é mesmo aqui, né, cara? Ele botou aqui com frases. Quando perguntei o preço, ela disse que ia fazer uma promoção, porque era minha primeira vez na casa. Mal sabia que seria a última. E cobrou 25 por meia hora. Meus amigos, como um bom patriota, vesti a camisa do Brasil e fui pela pátria. Caralho, olha isso aqui, olha o trato que ele fez aqui, ó, cara. Ela foi pro cabine lá. E aí, assim, ficou de quatro. Pra dar uma de João sem braço, mirei no redondo e empurrei. Ela logo disse ali não, mas eu insisti. Então ela disse que se eu desse mais R$5 e não falasse pra ninguém, eu deixava. Não demorei muito pra poder sair de lá o mais rápido possível. Devia ter saído e falado, pô, dei 5 conta mais ainda pra fuga, tá ligado? TD realizado, 5/9/2009. Como tava com vontade de esvaziar o saco, peguei a Índia, Balzaciana, cabelos negros. Balzaciana! Bunda flácida, peitos caídos, enfim, é só pra esvaziar. Começamos com ela fazendo um chupetex com camisa. Bom, a moça até se esforça, mas o visual é decadente. Passei ela de 4, aí pediu o rabinho. Tentou cobrar TX, mas liberou na faixa. Finalizei com ela fazendo um oral sem camisa. Liberou na faixa. R$30, meia hora. Não voltarei, só tem bagulho. Ah, lá, combinamos, mas a gata deixou esperando mais de uma hora. Já tinha desistido quando ela chegou. Putz, que dragão. Pra começar, a gata tomou um banho de água sanitária pra tirar as fotos. Ela é bem mais escura, o cabelo não tem nada a ver com as fotos. É quase crespo. E não liso como aparece no site. Aí, mas quando tirou a roupa e vi os peitos, tive certeza que era mesmo. Mas as surpresas não acabaram aí. A mulher é fanha, achando que tava fedida e nem o cozinheiro que eu queria. Aí, lá. Cadê? Ah, coloquei a puta de 4 e comi a buceta com força. Depois, sem dó, enfiei no cu. Fudi até o choro do guerreiro. Pera aí, que piora. Quando tirei o pau, chocolate. Puta. Não, cara. Achei ruim, mas quando olhei para o lençol, pior ainda. Tinha escorrido uma gosma amarela com sangue da buceta da puta. Ah, não, cara. Nossa senhora. Meu Deus, cara, tu tá louco. Puta que pariu. Só um detalhe. Enquanto ela babava na minha pica e meus ovos, eu estava de olho na porta e no guarda-roupa pra ver se não aparecia um cara pra me assaltar. Flash é o melhor. Imagina, velho. Onde esse cara foi, cara. Merda, né, cara? Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Primeiramente, quero dizer que este TD concorre em 3 categorias. São elas: pior foda de 2003. A Mocreia de 2013. E o guerreiro de 2013. Eu, ele mandou... já fiquei meio cabreiro. A perva me atendeu de cabeça baixa, com os cabelos na cara, escondendo o rosto. Aí ele falou aqui, né? Daí ele comecei. Eu colocou assim, companhia. Agradável. Agradável. Ele mandou aqui, comecei a ficar preocupado, pois a perva tentava esconder o rosto. Aí comecei a tirar a roupa e quando eu olhei os cornos dela, na claridade veio o espanto. Puta que pariu, pelas barbas do profeta, é a irmã do Ronaldinho Gaúcho. Vai tomar creia do demônio, que caralho. É muito baranga de rosto. Caralho, velho. Que isso? Nossa, cara, aqui tem um combo. Nossa. Antes, um aviso. Esse puteiro é uma espelunca e não é pra qualquer um. Se você tá acostumado com patricinha e putas de flat ou de puteiro chique, não vá. Se você é sensível, eu nem passo pela porta, pois o lugar cheira incenso misturado com merda. Outro detalhe. O puteiro está com os fios de eletricidade queimado, portanto, TD no escuro, maior breu. Isso aí é tática, né, cara? Aí ele falou aqui, né? Daí depois que ele meio que terminou aqui, na saída, a fechadura do quarto caiu e ela não conseguia abrir a porta. Aí a amiga dela abriu a porta por fora, era outra baranga. Cara, imagina, cara, trancado com o demônio aqui dentro do quarto. Como é que pode, velho? Tu tá louco? Os caras se superam muito, velho, é muito foda. Tá. Ah, na hora H, disse que minha rola era grande e grossa demais, portanto que eu ia ter que pagar mais. Que papinho, né, cara? Enfim, tudo que era, né? Reclamou que estava doendo, busquei inspiração em Deus e gozei. Nossa. Ao perceber que eu havia gozado, a puta começou a gritar Yev, Yev, Yev. Como se eu tivesse conseguido um grande feito. De fato, comer, gozar comendo uma empregada de quinta categoria daquela, só sendo um herói. Recomendo para masoquistas, pessoas sem amor à vida, góticos e para pessoas com debilidades emocionais e distúrbios de personalidade. Aqui, esse aqui ainda o cara foi no mesmo lugar lá que ele botou aqui. Quando ela acendeu a luz, olhei na cara dela e disse: hoje só vim para olhar. Hoje só vim para olhar. Negativo. Olha, sem camisinha assim, sexo anal, não. Não sei, beijo na boca, tá maluco? Olha isso, sensato nesse fórum, velho! Pois é, cara. Primeiro sensato que diz o negócio, né, cara? Puta que pariu. É, corpo 3, acima do peso e tudo flácido. Oral 4, deixa desejar, apesar de pedir que eu goze seus peitos. Vaginal 3, parecia que você tava colocando em um cano de PVC. Caramba! Anal 4, pressão muito pra gozar. Local 2. Tudo separado por portas de correr do pior material, banheiros horríveis, localidade. Repeteco, nem que você banque. Tem um cara botando que realmente eu estive no inferno e comi a filha do diabo. Tem um aqui do Esparta, traço. Nossa, ele, ó. Que doido. Voltei nesses muquifos. Acho que era essa que ele estava da outra vez que passei nesse privê. Renata, branca meio gorda. Rosto até que bonito, mas não vale a pena falar mais. Sobre esse TD que foi uma merda. Só uma coisa, a mina disse que deixava gozar na boca, falou em meu ouvido, faça oral radical. Au, au, au, também no cu. Fiquei curioso e na vontade. Minha única intenção era orar ou gozar na boca daquela vadia. Só que na hora do conversor, meu pau murchou, perdi 10 paus. Caraca. Como fui só pra isso? Aí fode, puta. Já leram esse aqui. Oh, foi mal. Ô, Segui, isso aqui tu vai gostar, viu? Vou, eu adoro. Ah, ela morava num motel que custava R$8. Entrei no quarto, ela pegou cerveja e cigarros e foi pegar o alimento dela. Crack. Eu não estava acreditando que eu estava vendo. Ela me pega a autorização, diz, um minutinho. E nua começa a fumar as pedras. Velho. Ainda nossa, bem que ela não apareceu. Então deixou o cachimbo de lado e começou a me chupar. Chupava bem. Olha isso. Chupava bem a perva. Queria logo comê-la e sair fora. A perva. Perva, é muito bom. Né? Comê-la. Comê-la bem escrita. Fiz um TD nesse muquifão, outubro de 2005. Estava de folga e tinha ido ao centro comprar lâmpadas fluorescentes. Cara, as desculpas são as melhores, né? Chegando lá, tinha três ratazanas, uma mais porca que a outra. Isso você contar a Joyce, que é o Satanás no avesso. A Índia parecia ser a melhorzinha, peitão e pele de Índia. Quando tirou a Sayona, meu Deus, ela é semideficiente. Tem uma perna menor e mais fina que a outra. Aí falei, mas não tá certo isso, eu não vou querer. Ela riu e falou, seu dinheiro já era, franguinho. Então fui enfiar a rola nessa vadia. Que merda. Deveria ter deixado os 10 reais e ido embora. Ó, pepinho lindo, seu que é já, viu? Ela só ficou de frango. Posição. Ai, caralho, cara. Ó, PPMM significa papai e mamãe. Tem uma aqui, eu só vou dar o começo aqui, cara. Resolvi conhecer essa coroa após ler um anúncio, papai. Aí botou aqui. Claro que me arrependi. Cheguei lá no cafofo dela. Quando vi, a turbina dela era virada em muita gordura. Devia pesar tranquilamente uns 100 quilos. Mas como eu tava lá e não sou de saltar fora, fiz o sinal da cruz e encarei o bicho. Ele ainda botou no final assim, cara. Não vou nem dar notas, pois não passaria de 0,5. Ó, essa aqui... Ó, olha o nome do negócio, velho. Dragão do Mar, 15 reais. Peraí, cara. O GDR vai entrar na conversa. Caramba. Aqui, cara. Nossa, velho. E senti que uma chupasse o meu pau e outra as bolas. Mas as duas recusaram alegando, só se tiver camisinha pra as bolas. Que merda isso, cara. Boa noite, GDR. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aê. Cara, ele botei aqui, ó. Me lembrei de uma roubada que me meti. Aí ele falou que, marquei, parará. Aí ele disse que... Disse quando chegasse perto, ligasse... Quando eu cheguei na porta do AP, meu Deus, que susto. Era muito feia. Deve ter uns 45 anos. Daí ele botou aqui, mas já tava lá, azar, pois putanheiro que se preza, vai na ruim, vai na boa. O banheiro era virado em mofo e umidade, com as paredes verdes. Não sei como não peguei nenhuma pereba de pele. Meu Deus do céu, cara. Com o tempo livre nessa sexta-feira e fui na Anne Frank. Anne Frank? Puta que pariu. Caraca. Caraca, isso aqui é um fórum de review, cara. De garoto de programa. De puta, e a gente tá lendo a área trash do fórum. Mano, a véia não tinha peito nem bunda e mandei ela chupar sem a dentadura. Porque aquela merda fica roçando no meu pau. Ela pegou a dentadura, colocou de lado. Caralho, mano. Resumo da coisa, fica olhando pra dentadura encardida com o dente quebrado. Aí fudeu, brochei. Bebi a cueca, paguei o tratado pra velho. A única coisa que eu posso fazer pra me espantar é esse encosto lazarento. Me avise. Num determinado momento, achei até que a mina deu um peido. Mas não senti cheiro algum. Pode ter sido a porra da cama que balançava pra caralho. Enfim, esse foi o pior TD que já fiz na minha vida. Foram 11 reais para o lixo. Devia ter doado pra algum mendigo ou tomado de breja. Olha isso aqui, cara. O cara pegou no anúncio. Escolhi a Suzana Loba Safada, 55 anos. Aí assim, quando ele chegando lá, me atende a Suzana. De loba não tinha nada. E 55 anos ela tinha 20 anos atrás. Puta, que cara, isso aqui é o melhor fórum da internet, cara. Esse é, cara. A barriga da, mi, da, dela era maior que a minha e parecia uma Maria Mole gigante. Tava com uma tanguinha vermelha que sumia embaixo da buchada. Caralho. A bunda dela tinha tanta estria que cabia um nabo em cada uma. Caralho. Cara, olha que horror. Bunda, 8. Grande, mas tem umas marcas que parecem micose, que também tem na barriga. Tem uma safadinha do lado que. Narará. Meu dia de sorte. Hashtag pai todo poderoso é hoje. Aí, rosto 1, medonha. Corpo 5, magrinha. Peitos 3, pelo que vi, deve estar caindo em cima da barriga. Bunda 3, bem caída, apesar da calça jeans tentando segurar. Chupisco, não sabe nada, nem escapar o bicho ela sabe. Simpatia 4, queria papo comigo, mas eu estava em estado de choque pra conversar com ela. Eu achei uma aqui que o cara botou aqui. As expressões que eles usam são muito boas, né, cara? A foda tava sem graça, tipo dois caras sem assunto esperando ônibus na rodoviária. Já vi que tá naquelas que cobram adiantado dizendo que é completinha e na hora não beijo na boca. Não faz anal e só quero fazer o cara gozar em 5 minutos pra ele ir embora. Não beijo na boca, o cara reclamando disso, cara. Porque o cara reclama que não beija na boca. Eu não entendo. Ela disse... tão muito carente, velho. Isso é muita carência, cara. Não, eu só vim aqui pra te dar um abraço e me dizer que tava tudo bem, que eu sou um cara legal, que eu tenho um gosto super interessante. Sabe? Você vai tirando a roupa, o cara fala assim, não... Senta aqui, vamos conversar. Gasta uma hora conversando, né? Cara, olha isso aqui, velho. Atendimento. Apresentação ao vivo. E aí, apareceu uma coruja. Tinha que mandar pro coruja essa porra. Parecido só foi conceito, muito caído e grande. Parecia dois cocos réplicos. Outro ponto negativo foi o bafo de dente podre. Ah, caralho, bafo, velho, pariu, mano. E um cara botou aqui, tipo, quando ela abriu a porta, socorro, não sabia se ria, se chorava, se saía correndo. Mas o estado de choque foi tão grande que acabei entrando. Por quê, velho? Por quê? É tipo aqueles bichos que morrem atropelados em estrada, né, cara? Caramba, falou. Hold kill. Oh, as notas, rosto, 0, igual ao corcunda de Notre Dame. Barriga, 0. Dá pra ser Papai Noel no Natal. Pernas, 2, fino. Oral, 0. Ponta forte, rápido e broxante. Anal, 0. Diz que fazia, mas não faz. Vaginal, mais seco que o deserto para. Desempenho, o mesmo de um rolo de papel higiênico. Olha, a HDR agora pode entrar de graça nas baladas. Você parece, não, porque agrega conteúdo pro site. Cara. Agrega. HDR agora tá agregando ao camarote. Temos aqui o famoso HDR. Editando o nome das putas, cara. Ah, se bem que é nome de puta, né, cara? É, velho. Mas o problema é a quantidade de putas com o mesmo nome que vão sentir ofendida, cara. Tu acha que puta vai ouvir mesmo? Sim, ué, por que não? Pessoas. A gente tem um amplo. Pessoas que pesquisam por traveco, cara, caem no site. Caem lá, cara, por que não? Cara, teve alguém que pesquisou especificamente seguir. Você tá de sacanagem. Não tô. Caralho. Segui, só tem isso a pesquisa. E não fui eu, cara, não fui eu, de verdade. Teve uma pesquisa muito foda também, que era extremamente específica. Ah, é. Era assim, era superamish.com / tipo assim, acompanhante, negócio. Assim. Jogo do Mega que tem uma nave verde e uma azul. www.superpornô.com. Como isso? Meio parado no site, cara. Superespaçoporno.com, não sei, velho. Galera especial.